junto, meu carroceiro, DJ Tom Máximo. Tom Máximo. O homem do alô. Alô! Vamos começar assim, ó! Kick it one time. Aí, DJ Tom, solta a a gente tá solteiro, bora dançar na chuva aí, bora dançar! Bora pra essa chuva aí, sacudindo! E a galera do Papão aí! Cadê a galera do Clube do Remo? Sacode, sacode, sacode, sacode, sacode! Uhul! E aí, Michel? Deixa eu abraçar aí, meu parceiro Michel, sem isso aqui. Um abraço pra você aqui no Homem do Alô. Alô! Carroça da Saudade, a nobreza que vem dos campos do Marajó. Olha o balanço! Gostava de pichar aqueles muros! Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, máximo. Sacode, sacode, sacode, sacode. Bora, sacode a massa. maior show audiovisual da saudade está diante de você. Búfalo do Marajó. A carroça da saudade. DJ Tom. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos lá. Vamos lá. Põe essa galera pra dançar. Não quero agonia não, aí! Olha o Charmínio, olha o Charmínio! Você pode dormir? 1, 2, 3! E você pode dormir? Está curtindo a carroça, um abraço pra você, garoto! 19 Timotela. E já falou Josias, deixa comigo que 2019 a volta da carroça no Festival do Mingau em Nova Timotela. Búfalo e carroça, meu parceiro Nonato já carimbou também o aniversário dele lá no Balneário Ângelo Gomes. Vamos nessa! That's what mystic is passing through. Yes, I wanna be night with you. If the day can't live with the night, why can't I get by tonight? Rastafari live in unity. One king, one God, one destiny. Abraço aí, o grande Zé! Meu amigo Zé do Ouro de Nova Timoteo, bora Zé! Vem, vou descer, rastafari. empresário Wellington, Tito, aí da van e a família, sem miséria de caixa não. A época Pantera, a época. MS na cabeça, hoje eu vou pra brother. MS na cabeça, ah! E aí, Reginaldo Silva, que bonito, um abraço. Saudade no Pará. O DJ que deu o seu alô para todo o Brasil. Alô! É um, é dois, um passinho pra trás. É um, é dois, um passinho pra trás. É um, é dois, um passinho pra trás. É um, é dois, um passinho pra trás. É um, é dois, um passinho pra trás. É um, é dois, um passinho pra trás. É um, é dois, um passinho pra trás. É um, é dois, um passinho pra trás. Aí, DJ Tom, solta som! Solta! DJ Tom! Não me deixe jamais. DJ Nenê absoluto veio só prestigiar o Dom. DJ Jackson, top! E também Edivana, Adavan Projetos, DJ Dan e toda a galera ao lado aqui. Galera de quatro mãos, bora dançar na chuva! Você não deu valor no amor que ofereci a você. DJ Tom. O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance. Vamos lá! Que já existe. Você, você! Você brincou com os meus. Vai, gerente! Vai! Isto eu que só queria. Pra sempre amar. Vai, vai, vai. Você me perdeu. Não deu valor em mim. No meu amor. Não vou mais chorar. Não vale a pena. Eu menti. E aí? Eu chorei, já sofri. Eu cresci com esse amor. Eu vivi. Fala aí, Júnior Rego! Olá, amados! Eu sou o cantor Júnior Rego e você vai curtir agora a Ópera do Brega com a Carroça da Saudade. Tom Máximo! Detona, DJ! Já tem CD aí do Frejinha, meu amor. Aí na mão do maluquinho. O meu carinho pra ela. Para o maluquinho. O meu calor. Boca todinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. É só dela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. É só dela. DJ Tom. A menina da janela. Fica sempre a me olhar. Já já tem um maestro. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. Bora, maestro, é você. Já deu meus 40 minutos. Ela. A partir de hoje, o meu calor. 40 minutos, viu? Volta todinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. É só dela. Só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela. Balança, vem sacudir e agitar. Dançando sem parar. Dom, dom, dom. Balança o corpinho, vai pra frente e vai pra trás. Eu DJ Jackson, top! Cadê o grande Aldo, Dino e o Carlos? Tem pacudinho, vagabundo e ladrão. Tem muita gente chegando de todo lugar. E o nosso brega agora vai. Vamos dançar. E aí, bonito! Esfrega, balança e vem e vai. Eu vou te levar. Pra frente, pra trás, é bom demais. Dançando sem parar. Moreninha, olorinha, eu vou te levar. No embalo desse som, alô garçom, não deixa o copo secar. Nosso prédio eu vou cantar. O nosso brega vai tocar. Eu sei que você vai curtir. A carroça. Sabor açaí. Agora. Ela tem um sabor diferente que vai contagiando a gente. Brega como esse eu nunca vi por aqui. É o som da banda Sabor Açaí. é diferente pra valer. E aí, motora, né? Não se compara ao gererê. Como é que tá o trabalho corpo a corpo aí, motora? Mas abra o seu coração. Que ela... E a família sem miséria, um abraço! Que vai contagiando a gente. Brega como esse eu nunca vi por aqui. É o som da banda Sabor Açaí. Vamos tocar aqui bonito. Top DJ Carroceiro da Saudade, DJ Tom Máximo. Desde muito longe me deixa louca. Aí, americana! The biggest. American. You're all welcome to the show. DJ Tom. Meu cabelo loiro, pele de seda. Máximo. Como foi gostoso eu te encontrar. Olha o gringo louro. Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. No verão que vem de novo eu quero te encontrar. Um abraço aí, o grande assim, socorro. Gringo lindo, louro. Cássia, Janaíra. Bom dia, Josi! Inteiro, e show aqui! Quero te entregar, me dá um toque. Eu vou morar contigo em Nova York. I like my life, you crazy for me. My baby, I love you. Me dá um toque. Eu vou morar contigo em Nova York. I like my life, you crazy for me. Foi numa festa que a gente se conheceu, dançando coladinho só você e alô! Eu. De repente tudo aconteceu. E por aqui o nosso vereador Valdemar, lá de Nova Timoteua. Um abraço aqui do homem do alô, viu, meu vereador? Fazendo eu rock, alô? Até que nos teus braços fui ficar. Alô, Grace Brasil! Do Bar Central. Um abraço pra você, obrigado pelo carinho, viu, Grayson? Exalto o coração. Ele tá falando esse alô poderoso. Alô! Um beijo quente, apaixonado. Máximo. Se não te vejo nossa paixão. E aí? I love you, baby, baby, baby. I love you. Absoluto veio prestigiar aí o nosso show. Baby, e o DJ Jackson, top. You. E aí, Divan. Baby, e Divânia, baby, o Van Projetos. O DJ Dan e toda a galera ao lado aí, curtindo lá de Quatro Bocas. É! Meu amigo Shiba! DJ! Comigo, que quero você, sou gago, mama, se adoro, pode crer. DJ Tom, meus amigos falam, falam de mim, sou gago, mas sou feliz, e daí? Já tentaram roubar você de mim, só porque eu falo assim, Já tentaram roubar você de mim, só porque eu... Amigo Cleiton! E atende! Do CD do Tom Máximo, mas também registrei aí CD do Frangilha, do Tonilho, aí do Tonilho tá em MP3, 3 horas de festa. Toca, toca, toca, toca de dedo. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. No paredão JC! Nos braços de uma morena, quase morro um belo dia. Ainda me lembro do cenário de amor. Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado, vestidinho amassado debaixo de um batom. Um copo de cerveja. Meu amigo Anderson! Meu amigo teu aí, o grande amigo, mania! De quatro bocas, chanera! Cantinho da cama, o rádio a meio volume. Um cheiro de amor e de perfume pelo ar. Uma esteira, o meu sapato usando o sapato dela em cima. E aí, Marcelo Henrique? Minha bela cela. Como é que tá aí, hein? É muito bom. Que tentação. Minha morena me beijando feito abelha. E a lua malandrinha pela brechinha da telha. Fotografando meu cenário de amor. Você, bora Zé, tá 0-0 aqui. Cadê ele? Tá mascando. Frangilho já deu uma pitota. Quando eu te encontrei, meu Deus, me apaixonei. Pura piração, desejo e sedução. Não, não, não, não, não sei dizer o que eu sinto por você, não. Só sei falar. Nosso amigo Batista é demais. Aí do Baldário, Ângelo Gomes. Isso aqui também. Um abraço pra você, o meu Batista. Loucura, loucura, paixão. Já virou DJ Tadeu Mixer. Dó. Eu só é, não sei dizer o que eu sinto por você, não. Só sei falar que ela é. Dá-lhe, Tom! Deixa o amor tudo. Para, Gleison! É 0-0 aqui, pai! Em algum lugar, eu vejo o sol sempre a brilhar. Lembro da luz do teu olhar. Meu amigo Michel, ele e o Edu! Perto de você, começo todo a tremer. Nada, nada, nada, não consigo fazer nada. Não sei dizer o que eu sinto por você, não. Só sei falar que ela é demais. Vejo o amor flutuando no ar, buscando alguém em algum lugar. Eu vejo o sol sempre a brilhar, lembro da luz do... Aí, maestro! Na mesma época, viu? Te liga! Carroça da Saudade. Manda o Solane, Biro e o Marro Jackson. Toda a galera curtindo a carroça. Para Michel. Diferente, diferente! quem bonito! Fecha os olhos pra não ver passar o tempo. Sinto falta de você. Eu já tô sabendo, se o cara devolver o carro, ele rasga. Um amor perfeito no meu peito. Sem você não sei viver. DJ Buiu tá na área! Vem. Diretamente lá do bairro do Congóis. Dias. E ele está aqui, ele diz assim, ó. Vai! Eu não consigo te esquecer. Nosso gerente Juninho! Tudo é muito. Para meu gerente! Sem você. Sem você. Amigo João, um abraço pra você. Os segundos vão passando lentamente. Não tem hora pra chegar. Até quando te querendo, te amando, coração quer te encontrar. Chute certo! Braços, o DJ Zé Carroça, tá tudo certo, é no chute certo, papai! Eu não consigo! Meu patrão Nilson! Um abraço pra você! E o DJ Nenê vai levar aí uma dúzia de CD do Tom! Sem você! Canta aí, minha sogra! Eu não vou saber! Aí, show, tá na área! Ouviu, Josinha? Sem seu olhar pra me entender, sem seu carinho, amor, sem você. Olha quem chegou! A Nenê! Na solidão, fazer feliz. Ela aí, na companhia aí da Nádia! Já não importa. DJ Tom, suas melhores bonitos. Se estou perto de você, amor, vou te dizer como eu te quero. Então vem sentir toda essa vibração. Vou te dizer como eu te quero. Vagabundo de luxo, Joe. Na noite a dançar. E o Bacieri. Alô, Paulinho. Aí o Tom. O som que comigo vai te conquistar. Premia tem a força do amor. Já que sou bem perto de você, amor, olha pra mim e vê que eu te quero. Premier, me ajuda a te conquistar. Sorri pra mim, é assim que eu te quero. Toda essa paixão é o que fica no ar. Está no alvo do sensual. Pra você, a força demonidora tocar. Premier te faz delirar. E aí, Marquinhos? Sonhar, dançar, premier. Meu amigo Renan, da RW Multimarca, ele dá valor. Fechado! Tocando pra mim e você. Já que estou bem perto de você, amor, olha pra mim e vê que eu te quero. Premier, me ajuda a te conquistar. Sorri pra mim, é assim que eu te quero. Toda essa paixão é o que fica no ar. Está no ar, fruto sensual. Pra você, a força demolidora tocar. Premier te faz delirar. E vai dançando, bora dançar assim! Desse jeito com o homem do alô! Um, dois, três, agora DJ Tom! Aí, DJ Tom! Solta som! Tô partindo das contas. toca o som. Agora eu vou me divertir. Dançou, dança agora, dança pro Itamaraty. Agora eu vou, é sair pra dançar. Só se for barulho e balão, só no Jota. Banda Bundas. Aqui é Lúcio CDs. Tá muito barulho. Banda Will. Dá uma brincada aí, tô! E deve só te amar. Calma, vai. Calma, esse party, minha gente, vamos lá. É no Caldeirão da Lã que a gente vai se encontrar. Calma, esse party, minha gente, vamos lá. É no Caldeirão da Lã que a gente vai se encontrar. Ah! E vai até o amanhecer. A galera vai dançando, é diversão para valer. Tem muita mulher bonita aqui nesse caldeirão. É no Alan que eu te encontro e vou te dar meu coração. Calma, everybody, minha gente, vamos lá. É no caldeirão da Alan que a gente vai se encontrar. Calma, everybody, minha gente, vamos lá. É no caldeirão da Alan que a gente vai se encontrar. Marcante, dali, dali, dali, DJ Tô, agora sim! Vem pra cá, entra no marmita e vamos passear. Esse carro onde ele chega, onde ele começa a tocar, todo mundo se agita, todo mundo quer dançar. Alexandre quem comanda e faz você balançar. Mas quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita. Quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita. Segura! Chegou o Super Trio, promo show, ele chegou pra ficar. É o que melhor dá um recado em Castanhal e no Pará. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Amigo Cláudio, olho deles lá de Capanema. Um abraço pra você! É o que melhor dá um recado em Castanhal e no Pará. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Esse trio de qualidade digital é um show. Fazedor! Que ele toca, faz sucesso, é só ouvir pra comprovar. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Ele toca, ele anuncia, faz você balançar. Super Trio promo show, nesse eu vou anunciar. Ele toca, ele anuncia, faz você balançar. Super Trio promo show, nesse eu vou anunciar. Vou botar a galera pra dançar, ciúme do amor. Saudade marcante com o DJ que entende do assunto. DJ Tom Máximo. E aí, Tom? Manda seu alô. Alô! Essa batida na viagem do Pará libera energia na vontade de dançar. O corpo se estremece, uma odisseia de calor, dançando abrindo espaço no universo tecno. Sei que eu vou te encontrar, vou te chamar para dançar. No som faz a galera no verdão arrasador. Segura! Vou encontrar o meu amor pra dançar de Leiton! Minha comitiva sem miséria! Lá de Castanhal aqui com a gente desde ontem. Obrigado pelo carinho. E já avisaram que em maio é o aniversário de 2 aninhos da equipe Sem Miséria. Do ladinho aí da nossa luxuosa. Meu gerente Juninho enlouquecendo. Um abraço pra você. Joga o 9, aperta no 9 aí. Aperta no 9, aperta no 9. Vamos, pera, pera. Eu vou dançar. Eu vou curtir. Me divertir. Amor. absoluto. Aí, Dedê, bora pra cima, meu irmão. Fico inventando mil paixões, histórias, brigas, confusões. É tudo engano. É toda a música, Frangina, diz aí, ó. Eu não sei por que você insiste em dizer que eu tenho um outro amor, um novo amor. Jogando as coisas tudo em mim. Quer me deixar, quer dizer adeus ou não? Eu não sei por que você insiste em dizer que eu tenho um outro amor, um novo amor. Para de falar assim, jogando as coisas tudo em mim. Quer me deixar, quer dizer adeus. Aí, meu gerente, Vera Verão, tu te lembra dessa época aí, hein, meu gerente? Só pra você lembrar, passar aquele filme na tua cabeça. Vagabundos de luxo, junto e misturado. O DJ, cadê o mixer? DJ Tom. Quero sentir a vibração que sai de dentro do meu coração. Vou encontrar você quando eu sair à noite. Sei que você vai estar pra me esperar. Fazer a festa, a qualidade é o sucesso que interessa. Não importa onde esteja, qual seja o lugar. Ele e a galera aí de quatro bocas, aí Bandido Pumbo, e o Branco Luan, um abraço! Seu alô, tocando todas sem parar. Sempre em primeiro lugar, é o melhor DJ do Pará. Tocando todas sem parar. Sempre em primeiro lugar, é o melhor DJ do Pará. Tá bom, Gera, bora parar aí! DJ Gilmar, eu boto fé em você, faz a galera mexer, faz esse povo dançar. DJ Gilmar, eu boto fé em você, faz a galera mexer, faz esse povo dançar. DJ Gilmar, eu boto fé em você, faz a galera mexer, faz esse povo dançar. DJ Gilmar, eu boto fé em você, faz a galera mexer, faz esse povo dançar. Divino. Dinossauro! O tu tocava assim, assim, assim! Essa noite eu vou sair, sair, vou dançar, me divertir. Vou para um lugar que tenha muita curtição. Sua rua.